Chega de choro, guerreiro, é o fim do sofrimento. Pegue as taças, brinda aí, hoje outros 500. Tem carro, moto pros peão e muito dinheiro. Mulheres de vários estilos, daquele jeito. A noite aqui é aliada, é onde nego. Tudo acontece muito fácil, tudo é perfeito. Não tem nem vez pra solidão, cai no esquecimento. Tudo que eu quero vou buscar no mesmo momento. Tenho poder em minhas mãos, porém sou herdeiro. Daquilo que dizem matar a gente mais cedo. Fico na dúvida às vezes, nessa que paro e penso. Viver um sonho de ilusão ou um pesadelo. E apesar de verdadeiro, me oferece pro resto da vida um barraco de aluguel, falta de comida. Por isso não quero voltar como era antes. Prefiro viver pouco assim do que sofrer o bastante. Muitos querem ser assim, muitos pensam em ser assim. Por fome e dinheiro, acende o estopim. Não querem saber do fim, o que quer é o começo. Vivendo em um mundo onde tudo tem seu preço. Nem tudo tem direito, então daquele jeito. De tocar na cara bolando plano perfeito. Vem fácil, vai fácil, são várias regalias. Se quiser chega mesmo, mas sem demagogia. Louco pra catar os boy de teto solar. Neguinho tá no corre, é capaz até de matar. Lembra daquele molequinho que andava tudo sujo. Hoje paga na balada, só de carro de luxo. Desafio de manter pelo caminho certo. Será que a honestidade é burrice ou correto? Por culpa da publicidade da televisão. Valoriza os bens materiais e não a retidão. Não se ilude não, mas eu sei que é difícil. Se não tá bom, luta é seu compromisso. Nesse mundão, não tem tempo de moscar. O barato tá loucão, tio, vou me adiantar. Enquanto houver a fome e a corrupção, vai ter copos furados de tiros no chão. Enquanto houver políticos falsos, porcos, cuzão, vai ter revolta e a nossa banca na revolução. Enquanto houver a fome e a corrupção, vai ter copos furados de tiros no chão. Enquanto houver políticos falsos, porcos, cuzão, vai ter revolta e a nossa banca. Eu tô aqui representando o povo sem estrutura que sobrevive no meio da calamidade pública, sem cultura, educação, alimento, sem teto. Pois não sabe na verdade o que é ordem e progresso. É só desordem e roubalheira no congresso. Aliança Negra rouba a cena pra fazer protesto. Sou mal visto por vocês que usa terno e gravata, que mora no colinas, jardim esplanada. Compra carros e iates, mobília sua mansão. Tudo isso com dinheiro da população. O chicote vai estralar, vai embaçar. Eu tô ligado na minha quebrada, tem um babá de mano revoltado, perdeu dignidade. A autoestima é baixa, quem tá com a corda no pescoço. Já não pense mais lá do caçador de cifrões, quer o dinheiro do cofre. Quem desacreditar vai encontrar a morte. Nessa guerra sangrenta não existe vencedor. É só um homicídio na ficha do franco atirador. As regras são bem claras, o sistema é podre. Um passo em falso já era game over. Crianças vão nascer, vão crescer, vão matar. Porque você se preocupou só com seu bem-estar. Essa é pros políticos, falsos, porcos, cuzão. A sua ganância gera morte, causando a destruição. Enquanto houver a fome e a corrupção, vai ter corpos furados de tiros no chão. Enquanto houver políticos falsos, porcos, cuzão, vai ter revolta e a nossa banca na revolução. Enquanto houver a fome e a corrupção, vai ter corpos furados de tiros no chão. Enquanto houver políticos falsos, porcos, cuzão, vai ter revolta e a nossa banca na revolução. Enquanto houver a fome e a corrupção, vai ter corpos furados de tiros no chão. Enquanto houver políticos falsos, porcos, cuzão, vai ter revolta e a nossa banca na revolução. Enquanto houver a fome e a corrupção, vai ter corpos furados de tiros no chão. Enquanto houver políticos falsos, porcos, cuzão, vai ter revolta e a nossa banca na revolução.